3866, reduza a velocidade para 1.80 nós. Reduzindo agora para 180 nós, 3.816. Meia 258, pouso autorizado, pista no 0, vento 020 graus, 03 nós. Livre pouso no 0, 6258. Gol 1-1-2, autorizado, Alfa Juliette, ponte 04. Ponte 04, gol 1-1-2. Northern 230, clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 220. Meia 258, solo 28, libera direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 3, Lima. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 3, Lima, 6258, uma boa noite a todos aí. Boa noite. American 230, cleared for takeoff, runway 10, wind 040 degrees, 04 knots. Clear for takeoff, 10, American 230. Uno 73, ponto de espera pronto. Com Uno 73, não tem ponto de espera. Mantenho ponto de espera, Uno 73. Gol 1173, atenção nesse dedo de turbulência, linha e mantém pista no 0. A linha mantém American 230, airborne 829, call Salvador de Pancho, personally, have a nice trip. Chame torre 118 decimal 95. 118 95. America 230, radar contact on takeoff, climb flight level 360 via Momo departure. Climb the flight level 360 via Momo departure, American 230. Decolagem pista na 0, vento 050 graus, 04 nós. Linha decolagem da 10, gol no 173. Passei 520, prepara a subida Puca, transição Aracaju, aguarde cópia. Subida Puca, transição Aracaju, stand 3, 520. Torres, Salvador, cordial bom dia. Delta 3816, baixada travada final. Delta 3816, continue em aproximação, aguardando autorização de pouso, informe a aeronave da Gol, precisando decolar para o final zero. Ciência, aguardando autorização de pouso. Delta 3816, após autorizado, pistola 0, vento 040 graus, 03 nós. Autorizado, pouso, Delta 3816. Gol 1173, decolado aos 32, chame controle em Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, bom dia, Gol 1173. Delta 3520, cópia. 1911. 370, decola da pista 10, curva à esquerda. Subida Puca, transição é Aracaju, via Pesulo 17. Transponder 5517, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, nível de voo 370 para Salvador, decola da 10, curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Aracaju, 5517 ao transponder, 208 ao controle, da 3520. 3520, confirmando o destino de uma pessoa. Confirma, não entendi? O senhor falou destino Salvador, confirmando João Pessoa. Destino João Pessoa, tá certo, tá 3520. Sou em transfer para o chip de aquecionamento. Tá, vai chamar para o chip de aquecionamento, muito grato, tá 3520. Delta 3816, Paulo Alfa 34, libera a direita. Taxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 3816. Oi, boa noite, agente via 1911. Argentina, 1911. Good night. Approved to Sierra Alpha Echo Zulu, foot level 400. Take off runway 10. Right turn. Sierra Alpha November Victor Oscar 1 departure. Delta Oscar Kilo Lima uniform transition via Upper Zulu 44. Then according to turn rules. Squawk 5526, Salvador departure control 120.8. Argentina 1911, here to reach your destination 7400, runway use 10, right turn. Expect SID Sambo 1 departure, transition Lida, and squawk 5526 and departure frequency 120.9, Argentina 19011. Argentina 1901, after Lida, fly Delta Oscar Kilo Lima uniform and confirm the clock. Argo 9004, bom dia, autorização Guarulhos, cliente da ECO. Argo 9004, aguarde cópia. Aguarde. Argentina 1911. Argentina 1911, the squawk is 5526 and Hasta Lida, duty confirmed. Delta, Oscar, Kilo Lima, uniform, dock low. Okay, Hasta Lida, direction dock low, position, Argentina, 1901. 1901, correct, coming ready for pushback and setup. Push and setup, thank you. Na 3896, mantenha a posição. Posição prevista é virar remota no 2. Ocupado no momento do aeronave da companhia. Gente, mantém a posição, tá? 3896. 19004, cópia. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 380. Decola da pista 1-0, curva à direita. Subida Sambo 1, transição Motiva. Via upper do 1-0, Taubaté. Transponder 5527, controle 120.8. Autorizado 380, decola da 10, curva direita, Sambo 1, Motiva. Upper Zulu 1-0, Taubaté. 5527 e 208. Protegimento correto, firme pronto para o pushback de acionamento do 9004. Chamar agora pronto. Uno 173, confirma seu plano de juízo. Tá interceptando aqui a radial 198 da saída. Sim, te informo que essa radial de interceptação é bem antes de onde o senhor se encontra agora, pois o senhor está agora a 3 milhas de Sambo, no Ilhéu da presente. Gente, Golo 173. No 173, chame Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 128.35.251, bom dia, igual no 173. Apenas para informação, a companhia solicita que aguardasse a liberação de remoto no 2 para que não prosseguisse com o pátio 3. Ok, vamos aguardar a posição, tá? 3896. Na 3816, mandando o planejamento. A companhia solicitou que o senhor ingressasse agora via Juliette, 1 no Lima, no pátio 3. Juliette, 1 no Lima, no pátio 3. Então ela vai ser a primeira da ponta da próxima Delta? Afirmo. Tá ok, obrigado. Salvador Gol 9004, pushback e acionamento, posição 8. Ponte 8 autorizado, chame táxi. Chamará. Salvador, o voo 9004, 131 a bordo, 4 horas e 30, Galeão, alternado primário. Taxi autorizado via Pátio Índia, reporte pronto do ponto de espera, altímetro 1092. Ok, via Índia 1092. Oi, boa noite, senhor Voo 92. Sente das condições, autorização São Gonçalo do Amarante, pronto, copo. Voo 9002, prepara a subida Fuca, transição Zipara, para guarda cópia. Fuca, Zipara, guarda cópia, Voo 92. 9004, vem cá, pronto. Voo 9004, autorizando a linha de decolar, pistola 0, vento 030 graus, 03 nós. A linha decola 9004. Voo 9002, cópia. 9002, possível. Autorizado Sierra Bravo, Sierra Golf, nível 350. Decola da pista 10, curva à esquerda. Subida Fuca, transição Zipar, via upper do 10. Responder 5537, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 350, São Gonçalo do Amarante, upper do 10. Decola 10, primeira curva à esquerda, na Fuca Zipar. 5537, transponder 208, o controle Gol 9002. Esperando 0032 correto, pronto para pushback e acionamento. 02. Argentina 1911, gate 11, push and strap. Approved, push and strap, Argentina 1911, call me ready for taxi. Push and strap and ready to taxi. Voo 9004, contato radar da colagem, submoto nível 3820 via saída Samburno. 3820 Samburno, 9004. Voo 9004, voo Ilida. Argentina 1911, where is the taxi? Argentina 1911, taxi approved by MNA from Taxiway India. Call me ready and holding point. Altimeter 1012. Yeah, Apron, India, across the runway 10 and 1012. Salvador, voo 9002. Prossiga. Segue estacionamento, posição 3. Após a passagem da aeronave da Argentina, após a retaguarda está autorizada, chame táxi. Gente, após a retaguarda autorizada. Argentina 1911, hold short runway 10. Argentina 1911, clear to line up and take off runway 10, wind 030 degrees, 04 knots. Line up and take off runway 10, Argentina 1911. 002 para o táxi 61 a bordo, 2:30, você na Recife. Argentina, 1901, airborne at Sargent, com Salvador departure 120.8. 120.8, Argentina, 1901. Gol 9002, direito via Índia, reporte pronto no ponto de espera, altimetro 1-0-2. Índia, reporte na ponto de espera no 0-12, gol 9002. Departure Argentina 1911, buenas noches, crossing 2000 feet, climbing, fly level 400. Argentina 1911, 20.80. Sorry, 2000.80. Departure, buenas noches, Argentina 1911, crossing 2500 feet, climbing, fly level 400. Argentina 1911, weather contact in the departure, climbing to that level 400 and cut and make it strong rule 1 hour. Falando 0, gol 9, Johan, making Sambo 1 arrival, Argentina 1911. Gol 9004, Sambo 4, 2835, alternando 251. Gol 9000, desse mantém a 2000 pés, 20 centímetros, 1012, informe estabilizado, sinal do procedimento LS, que foi pista no zero. Alternativa dessa 2000 pés, o gol 9000, vai ser mais estabilizado. Gol 9004. Gol 9002, decolada 02, chame controle Salvador, 1D0.8, bom voo. 208, gol 962, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 9002, passa 2000 na Puca Zipar. Gol 9002, contato em radar na decolagem, submetor nível 350 via. 350 via gol 9002, autoriza a participada, presente? Gol 9002, voe Jamo, de paro do centro, voe Jamo inicialmente. Pro Jamo, gol 9002. Departure Argentina 1911 request. What? Sir, any chance to fly direct Sierra Golf from Romeo, PR? Confirming position? Sierra Golf Romeo or Dock Club Station? Stand by. For flying Sierra Golf Romeo, stand by. Stand by, Argentina 1911. Argentina 1911, fly heading Sierra Golf Romeo. Fly heading Sierra Golf from Argentina 1911, thank you. Controle Salvador, bom dia, gol 90 noite, descida 60, cruz de Alagoinha. O 9018, acendo indicação, desce, mantém 4000 pés, ajuste altímetro 90, 192, via chegada bom. Gente, gol 4000, e 12, chegada bom, gol 90 noite. Gol 9000, estabilizou. Confere, completo sinal, chama em turno, no 8, décima 95. 2, tchau, obrigado. A gente tirou a 9911, teste no sinal, set level 180, call now, receive center, 128.35, if enable 125.1. Again, 14, 128.35, if enable 125.1. 128.35. 000, bom dia, posto autorizado, pistola 0, vento 040 graus, 049. Cadê o repouso? Bom, 9000. 5. 128.35. Thank you, goodbye. O 9002, chama agora Centro Recife, na frequência 12545, alterna 12685. Salvador, voo 1978 horas. Voo 9781, nós temos identificação via chegada a ponto, desse manter 050, ajuste altímetro 90192. Desce via até o 050, feito na informação aqui, já temos na identificação, voo 9781. Voo 9000, solo 09, libera a direita, táxi via Alfa Juliette Ponte 3. Alfa Juliette Ponte 3, 9000. Bom dia, é o gol 1161, autorização para Guarulhos, tá? A informação é... Gol 1161, boa noite, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0, curva à direita, subida São Juno, transição Mótiva, via Pesulo 1-0, Taubaté, 3-5546, controle Salvador, 120, decima 8. Dado para Guarulhos, nível 360, Amprezulo 10, Taubaté. É coladão no 0 no perfil da Tango 1, quanto no ótima. Transponder 5546, controle 1208, gol 1161. 9018, desse mantém a 2000 pés, ajuste altímetro 1012, informe em final de procedimento, LS X-ray. 2012, autorizado X-ray, informe estabilizado 190, Gol 9018. Gol 9781, desse mantenha 2000 pés, ajuste altímetro 1012, autorizado LSX-ray, pistão 0 e forma estabilizada. Iniciando para 2012, reportarei estabilizado. Gol 1781. 9018, completo final, chama agora aqui. 118, decimal 95. Estabilizou no 0, 295, obrigado, mas 908. Oi, Salvador, bom dia, boa 908. Está na final 90. Boa 908, bom dia. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 040 graus, 049. Livre pouso no 0, gol 909. Salvador, bom dia, Altan 3601, informação é com autorização Congonha. Altan 3601, bom dia, autorizado Congonhas, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida São Vuno, transição Mótiva, e upper do 1-0, por base, upper do 1-6, conforme a rota. Transponder 5550, controle Salvador 120, decimal 8. Mantinho 360 para o voo, Salvador, decola no 0, curva direita, Sambo, Mótiva, Apresulou no 0, Pubave, Apresulou no 6, Fosmo, conforme. 5550, 208 com controle. Correto, transfero pushback e acionamento. Chama aí. Muito bom dia, o chame é Alfa Vida Lisboa. Prossiga. Vitor Uniforme, falecido a reboque da remota posição 12 para Monte 10, parte principal. Aguarde para início do reboque. Utilizado com 9781. 9781, completo, final do procedimento, chama agora a turma, 118, décima 95. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, com 978. Mota, precisa de finalmente? Utilizado, chame táxi. 100-3520. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguarda, a pista opera em toda extensão? Afirmo. Solo 23, libera direito, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Ok, libera direito, Alfa, mantenha a Juliette, 908. Gol 9781, pouso autorizado, pistona 0, vento 040 graus, 049. Abaixada checada, avistando livre pouso, gol 9781.